Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Ô, galera, vamos jogar esse jogo aqui? Né? Que bosta, cara. Sejam muito bem-vindos ao cast daquele jogo que só você gosta e ninguém gosta. Aquele jogo que fez você passar por bullying com seus amigos. E, para apresentar esse cast, temos aqui as vítimas de bullying. Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles, General J e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast sobre polêmicas do nosso mercado brasileiro de games, né? Não tivemos muita cartinha não, né, Hyde? Sem cartinhas, né, praticamente. Só comentários aí no mural e poucas cartas. Praticamente. Mandem cartinhas, senão a gente fica triste, né? E o que me deixou muito triste foi também do assunto abordado, né? O pessoal parece que, sei lá, esqueceu, assim, muito rápido, assim. Isso é uma coisa que acontece que a gente não pode deixar acontecer. Isso aí, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa, cara. Isso é importante pra nós, gente. Isso é importante, importante. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, então, com um comentário. Homem Mal, vamos lá. Qual o comentário que você tem para ler? Então, tem um comentário aqui interessante, porque um cara que eu nunca vi no site, um tal de Entelexia. Ele comentou aqui: parabéns, Orion, as opiniões mais maduras e consistentes até agora sobre o assunto. Deram um show a mostrar que nem todos os gamers são alienados ou se prendem a regras fáceis para lidar com assuntos complicados como games, impostos, mercados e etc. Ele fala aí também: nem todos os impostos são gerados por esforços ou contrapartidas do governo. Muitas são de ação fiscalizadora ou para custear despesas administrativas. Claro que existe corrupção no governo, como existe qualquer esfera de atividades humanas. Mas se estamos andando com o nosso carrinho em ruas pavimentadas e se estamos usando moeda cunhada e reconhecida nacionalmente, se a polícia, exército, PROCON, serviço de saúde quer recorrer, soa ridículo falar de como se fosse possível viver num país sem impostos. Foi o que a gente falou no cast lá também, né? Que não dá pra gente querer jogo a 50, 60 conto. Não vai existir. Então, esquece, não vai existir. Reclamar de aumentos, vá lá. Reclamar da existência de impostos me parece ridículo, em que gente instruída não se deu o trabalho de pensar antes de falar coisas desses tipos. Infelizmente, muitos outros blogs isso é frequente. Parabéns, Orions, por ter evitado esse discurso fácil. Beleza, Intelexia, valeu pela carta aí. Mas é isso mesmo, né, cara? A gente não quer não pagar imposto, a gente quer pagar certinho. A gente quer pagar um imposto justo. Justo, exatamente. Não é jogo justo, imposto justo. Como você mesmo falou lá no cast, Lula, que se o jogo tiver 130 no lançamento, tá bom, pô. Mas eu acho. Mas vocês viram, durante o cast, lembra que eu tinha comentado, né? A Nintendo tava lá soltando informações lá pros analistas, pros investidores dela, né? E aí eles falaram do modelo de distribuição digital, eu acho que resolveu tudo. Tipo assim, o choro do Moacir aí pros varejistas, né? A Nintendo resolveu no modelo dela, é só pegar e aplicar, porque o cara vai poder vender o código na loja dele. Né? Você compra o código, baixa, a Nintendo não vai vender na store dela, então ela vai passar o jogo por download e o jogo na caixinha pelo mesmo preço pro cara, e o cara que escolhe quanto ele vai querer cobrar lá na prateleira, né? Se ele vai querer cobrar mais na prateleira e menos no digital, então cada um se vire, você vai poder comprar digital ou caixinha onde você quiser. Me matou a pau, cara, é só fazer isso daí, e eu quero que a Microsoft acione um pouquinho logo, que eu quero jogar o jogo no lançamento. Engraçado que a Microsoft, ela faz isso, mas, cara, até hoje eu vi em código Alan Wake, vi uns outros dois jogos, se não tô me lembrando agora, mas eram vendidos em loja em código também, mas não sei se isso não pegou, se eles não quiseram investir. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte: a PSN e a Live são efetivamente, a forma e o modelo de negócio deles são concorrentes dos retailers. Enquanto o que a Nintendo tá fazendo, ela não vai vender jogo na loja dela. A loja dela só vai existir para baixar. Você vai comprar jogo só nos retailers. Essa é a questão. A Microsoft, que lembra que a gente estava falando no cast, tem um preço você colocar o seu jogo para ser vendido na Live. Então, a Live é uma prateleira. Vender jogo por lá é uma fonte de lucro dela. Então, ela está oferecendo, digamos assim, uma prateleira, assim como o Walmart oferece, a Best Buy. Ela teria, para fazer isso, ela já tem a estrutura tecnológica toda pronta, né? Só que ela precisaria quebrar o modelo de negócio atual. e só permitir que as pessoas baixem o jogo pela loja ou baixem demo e vendam o jogo, mas que na hora de comprar tem que ir comprar no Walmart, na Best Buy. Até algumas pessoas comentaram assim: ah, mas é, eu vou, sou obrigado a comprar na Best Buy, não consigo mais comprar pelo console. Nada impede que as grandes lojas façam aplicações, né, para você instalar no console para comprar por elas pelo console. A questão aí é que, digamos assim, o que eu acho a grande sacada da Nintendo é: primeiro, vai ter concorrência. Porque hoje, se você quer comprar um jogo só que tem na Live ou tem na PSN, você não consegue comprar em nenhum outro lugar. Você é obrigado a pagar o preço deles. E o segundo, ela se livra de pegar, de ter que cuidar da segurança do cartão de crédito de todo mundo, né? Uhum. Isso fica com a loja. Olha o custo que ela eliminou. Ela foi espertona, cara, na minha opinião. Então, mas pra mim, tipo assim, é um modelo que tá pronto, cara. Imagina a Americana, Submarino, vendendo código, assim. E realmente eu espero que a Microsoft e a Sony vão atrás do mesmo modelo, né? Que eu gostaria de ligar meu videogame e ter lá um aplicativo do Submarino, da Americanas, da Fenac, que eu posso escolher a loja pelo meu videogame. Não tem problema nenhum, né? Achei bacana. O General tem mais um comentário pra ler também, General? É, do comentário do Sr. Jones aqui. É, vi essa entrevista e a única coisa que posso dizer: quem diria, aquele que deveria salvar os game maníacos se tornou um tremendo stage boss. Para levar o setor de entretenimento digital a sério, deveríamos criar um partido político, então. Eu já nomearia o Lula Molusco como candidato ou cientista. PGB, Partido Gamer Brasileiro. Partido Gamer Brasileiro, né? Nossa, esse um PG do B, hein? Eu não vou pedir para escolher o número, hein, do partido, hein? Vou deixar na imaginação de vocês. Não, tem que ser 11, né? Pro Winning Eleven. É, tem, pô, é, no Brasil tem que ser 11, né? Que o 11 acho que já tá ocupado, hein, cara? É. Não, pode crer. Então. O Zé Maluf, pô. Putz, não, dá zica isso aí. Dá zica. Então tá bom, é a partir de 360. É, o Zé Maluf, é 360 de Moacir. É. Não. Bom, acho que é só, né? Não tivemos cartinhas aqui que tinham conteúdo muito rico pra ler. Hyde, temos recadinhos? Recadinhos sempre, sigam a gente no Twitter, curtam no Facebook e espalhem pro máximo de pessoas que vocês conseguirem. Beleza, então é isso, galera. Valeu e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né, que é sobre aqueles games que só você gostava, né, nenhum dos seus amigos curtia, né, todo mundo falava, é uma merda, isso aí é uma droga, né, é. Então, vamos começar a rodada aqui com ele, Homem Mal. Qual aquele jogo que toda vez você chamava alguém pra jogar, ou falava, ninguém queria, ou falava que você tinha mau gosto? Qual o jogo que causou o efeito Calypso? Pô, cara, O primeiro da minha lista aqui, meu, é o primeiro Kane Lynch. Primeiro Kane Lynch. Pô, eu lembro desse. Quem daqui jogou? Bom, cara, eu joguei. Eu não joguei, cara. Eu joguei um pouquinho. Homem Mal é ruim mesmo, cara. Essa foi uma surpresa. Joguei mal acabado. Ninguém tinha jogado. Então, é aí que tá. O que que afundou o jogo, cara? Meu, a movimentação dos personagens é dura mesmo. É dura pra caramba. Meu, e o jogo parece um jogo de Play 2. Isso, puta, afundou o jogo, mas, por outro lado, a história dele é muito boa e o gameplay, o multiplayer dele, eu sempre tô cansado de falar aqui no cast que, putz, foi um dos melhores multiplayers que eu joguei nessa geração. E, pô, é um jogo que eu gosto pra caramba mesmo, cara. Peraí. Melhor que Code? Sim, cara. Caralho! Melhor multiplayer, cara. Caramba, meu irmão. É bom assim? É bom. Tem um modo... Mas esse jogo aí, ele é um shooter de terceira pessoa, né? Não, ele é um shooter de primeira pessoa. Em primeira pessoa? Kane Lynch... Ah, é, tem razão. Kane Lynch é primeiro. Kane Lynch é primeira pessoa, cara. Ah, tá. E o que ele tem de diferente dos outros, assim, no multiplayer? Então, o que ele tem de diferente... Cara, eu já falei isso uns 10 casts, mas ele tem um modo em multiplayer chamado Fragile Alliance. Não, cara, mas, meu, você vai falar isso por 100, velho. Porque, mais ou menos, assim, esse tipo de jogo que você escolhe, né, e que ninguém mais gosta, tipo, é mais ou menos como falar com as paredes. Por mais que você insista, sabe, as pessoas, elas não vão dar bola pra você. Mas, então... Mesma sensação. Tipo, todo mundo pega, assim, vê o jogo, vê aquele, puta, aquele gráfico, que realmente é zoado, cara. Acho que o que mais chegou perto dele é o Battlefield 3 sem o pacote de HD. É quase a mesma experiência. Mas todo mundo olha assim e fala, puta, velho, como é que esse jogo é 360? Que eu escredo, cara, sabe? Nem aquela coisa que mata ali o interesse de jogar na primeira tela que você vê do jogo. Mas eu arrisquei e fui além dessa primeira tela e, porra, o jogo ele é muito bom mesmo. Os personagens são muito bons, a história é boa, tipo, esse modo multiplayer também é show de bola pra caramba. E, cara, eu recomendo, viu, quem quiser se arriscar aí, cara. Tanto que a história do primeiro, Kane Lynch, ela já tá com o roteiro escrito pra cinema, e quem vai fazer o Kane é até o Bruce Willis, e ainda estão discutindo aí quem é que vai ser o Lynch, o segundo cara aí. Cara, não duvido, vai sair antes do filme do Haley, antes do filme do BioShock. Ah, com certeza. E vai fazer mais sucesso que os dois juntos. É, ninguém lembra do game mesmo, os caras têm um canvas em branco, cara. Isso é verdade. Só... Então, mas os personagens são bons, a história são boas? Não, é boa, o cara só precisa disso pra fazer o filme mesmo. É, mas eu acho que a história casa mais nos filmes de ação de hoje do que esses outros games que eu citei. Tipo assim, é mais fácil de fazer também. Acho. É bacana, bacana. É, mas eu lembro de ter jogado e eu não curti não, cara. Eu não curti e o jogo foi fracassão mesmo, né? Foi. É, assim, cara, eu só fui ver... Pode continuar, meu irmão. Não, ganhou continuação, não sei como, viu, cara? Não, mas, sei lá. É, mas, continuação... Os caras acreditavam que ia fazer alguma coisa, né? Não sei, de repente os caras tinham investido pra dois games mesmo, vai saber. Sei então, a continuação só fui ouvir no Kenny Lynch 2 mesmo, eu nem sabia desse jogo, que esse jogo existia até ouvir falar do 2, entendeu? Um foi meio esquecido mesmo. Ah, mas foi, mas ele é esquisitão mesmo, na hora que você liga assim, você olha, nossa, mano, esse jogo é de 360 mesmo? Tipo, você tem aquela sensação, você tem PlayStation 2 feelings, assim? É, quando você liga numa série de gráfico. O tempo. Parece que você tá jogando Black de novo, cara. Bacana, bacana, bacana. E continuando aqui a nossa lista de chamada, né, das pessoas que foram zoadas por causa dos games que curtiam. Vamos lá, Mr. Bubbles, fale aí um jogo que só você gostava. Eu não fui zoado, né? Por isso você não foi zoado, tá bom. Mas é um jogo que eu gosto bastante e que quase ninguém gostou, é o Banjo-Kazooie, né? Até pegando o gancho do cast que a gente fez na semana retrasada, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que saiu pro Xbox 360 da Rare. E ele é bem diferente do primeiro, assim, não bem diferente, mas ele traz uma mecânica diferente, porque ele agora não é só um jogo de plataforma, você tem que fazer aquela mecânica de montar os carrinhos, montar não só carrinho, né, que ele faz nave, faz veículo aquático, e eu achei muito legal a parte de montar veículo, sabe? Tipo, você tem os desafios na fase, você tem que customizar um veículo pra conseguir fazer aquilo, e você pode fazer o que você quiser, um avião, pode ser um avião gigante, pode fazer um carro, sabe? Fica a sua imaginação, é como se fosse tipo um Lego, assim, só que, sei lá, é mistura de Banjo-Kazooie com Legos. E só que o jogo acho que foi meio fracassado, né? Ninguém gosta. É, então, até comercialmente ele foi zoado também, porque acho que a Microsoft até fez bundle pra tentar vender. É. Você compra baratinho. Não, eu já vi ele vendendo no Brasil por R$40. É, eu já vi por 20 conto. Por 6 dólares. Caraca, mano. 6 dólares. É, ele é um jogo que não fez sucesso nenhum. Acho talvez porque usar essa mecânica, né? Essa mecânica antiga de estilo Banjo-Kazooie antigo, que é de coletar peça e tal. Ninguém mais tinha muito saco, não, e mas... Eu já acho o contrário, que tipo, eles fizeram a mesma mecânica, quem gostava até gostaria, só que eles botaram esse negócio de veículo e tal, acho que o pessoal não gostou muito, entendeu? Talvez seja isso que fez o pessoal também não virar o torcer o nariz mesmo. Porque o jogo é baseado nisso mesmo, você tem que customizar um veículo pra passar os desafios, assim, sabe? Não, mas sabe o que eu penso? O público desse jogo, assim, que é o público antigo, e esse jogo especificamente tá ligado muito com o nosso cast retrasado, que é o cast da Rare, o que acontece? O pessoal espera muito um jogo de plataforma, né? E ele não era só um jogo de plataforma. Só que você tinha que montar muita coisa. Até porque se eles tivessem feito só um jogo de plataforma, aí a crítica ia ser a mesma, né? Tipo, mesma coisa de novo. Sabe? É, então, mas é difícil, né, cara? Você faz um jogo de plataforma bom, você tenta agradar todo mundo. Não é fácil. Faz um negócio novo, né? É, mas eu acho que, tipo assim, tem espaço pra jogo de plataforma no Xbox, porque não tem, cara. Tipo, sabe? Então acho que os caras poderiam ter. Acho que o problema foi aí. O pessoal que queria jogar tinha muito. E até eu lembro que na época, acho que antes de lançar o jogo, saiu a versão do Nintendo 64 pra Live Arcade. Uhum. E se eu não me engano, que eu me lembre, as vendas do jogo foram baixíssimas, mas a versão de Nintendo 64 na Live Arcade vendeu mais que a versão em disco desse aí. É, então, ele foi. Até o pessoal que curte esse estilo de jogo não gosta muito do jogo. Eu não. Infelizmente, eu gostei bastante, e agora é claro que não tenho esperança nenhuma de ter uma continuação, né? Eu acho até, inclusive, que ele funcionaria alguma coisa parecida no 3DS, assim, por ter a caneta, dá pra você mexer as pecinhas aqui que modifica o veículo e tal, mas acho muito difícil aí alguma continuação. Ah, cara, é que é outra, a Nintendo não tem mais direito de fazer, né? Agora é da Microsoft. É, então, é. Não tem como. Tem como os caras fazerem. Demo foi no fede e não cheira também, não. É, então. É. Mas quem quiser jogar, 20 conto aí, ó, não vai ser muito difícil achar, hein? É bem pago? É bem pago ou não? É bem pago. É bem pago, acho que é bem pago. É bem pago, ô, Mr. Bubble? É muito bem pago, pô. Vai ter, se você gostar, né? Se você não gostar, é dinheiro jogado fora. Mas se você gostar, vai bastante hora de diversão, porque o jogo é bem grande. Eu acho que tem uma grande chance de ser dinheiro jogado fora, hein? É, vai saber. Vai que vai, você pode ser mais... me juntar mais eu e mais um cara que comprou esse jogo e gosta e... Ih, mano, é status Lenine esse jogo? É, esse é. Esse deve ter... Meu, se a gente receber e-mail de um cara falando que gosta desse jogo, é uma vitória, velho. Cara, tô até com medo, bicho, dos comentários, mas tudo bem. É, Vitor, vai lá que tem um monte de gente que gosta, cara. Vamos lá, segue o enterro, né? Segue o enterro. Hyde, quantos Sonics tem na sua lista aí que você gosta que ninguém gosta? Que eu já sei Shadow the Hedgehog tem aí, né? Não porque eu gosto. Ainda bem. Vamos lá, Hyde. Qual isso aqui, fala. Né? Mas um que eu vou pegar aqui primeiro, né? Eu tinha uma época que eu tava jogando Symphony of the Night, né? Não é um jogo ruim, eu gosto muito dele, né? Mas aí eu fiquei naquele hype de jogo do Castlevania, né? Achei da hora e peguei pra jogar Castlevania 64. Você já tava na onda dos vampiros antes tava. De... Não, peguei na onda do vampiro... Antes de Crepúsculo? Não, antes de Crepúsculo, antes de Crepúsculo. Eu cheguei até a checar a novela zoada da Globo. Antes de Sussecu, né? Você já Então, tava naquela onda de vampiro, aquela coisa, tava jogando Drácula, né, do PlayStation. Aliás, outro jogo muito ruim, né? E aí fui pegar e jogar Castlevania 64. Aquele jogo é muito ruim. É muito ruim porque... O jogo não é mal programado, mal executado. O design dele é ruim, né? O jogo não funciona direito. E eu gostava do jogo. Acho que talvez por estar na onda, né? No hype lá do Symphony of the Night, eu joguei bastante ele, fechei. E mais de uma vez ainda. Cara, você teve coragem de fechar esse negócio, eu não acredito. Fechei. Mas você gostava ou gosta ainda? Eu gosto dele ainda. Se eu vou jogar hoje, eu acho legal ainda. Eu não vou jogar Sais... porque... Saísse um remake pra live agora, 1.200 pontos. Não, 1.200 eu não compro nem Sonic 2, 1.200. Mas se fosse 400 pontos eu comprava. Ah, esse jogo eu joguei, esse jogo é muito ruim, velho, esse Castlevania 64 aí. É zoado, porque a história dele é zoada, né, se você for ver assim... Bom, não tem problema em spoilar, né? Mas também não vou spoilar, não, muito ruim pra ser spoilado. Vai lá. Então, ele é horrível mesmo. E a jogabilidade também é ruim, porque parecia que você tava jogando com... O boneco era muito leve, né? Sei lá, ele não tinha peso, assim. Não tinha. Parecia um boneco plástico, sabe? Ah, ele tentou, tipo, ser um God of War, só que... Ó, tentativa. Pô, ele não tinha nem God of War na época, né? Então fosse um God of War. O gráfico dele também era bem zoado, né? Puta, era tudo ruim, velho. A história não tinha nada a ver. Também. É engraçado que ele, tipo, não seguiu nada do porque o Symphony of the Night foi fazer aquele... O Symphony of the Night, sua vida, é tipo um spin-off, né? Que ele não... É, ele é fora da... Da cronologia, sei lá, dos Belmont, né? Do que é com Alucard, né? A história dele não tem pé nem cabeça, né? E sabe o que é engraçado? Eu acho mais legal o Castlevania do 64 do que os dois do PlayStation. No PlayStation 2 depois. Puta, aí agora você foi herege, mas beleza. É verdade, mas só você gosta. Eu não consegui fechar. Você gosta. Eu não consegui fechar os dois PlayStation porque eu achei ruim. Caraca, agora você foi herege. PlayStation 2, cara? É. Nossa, cara. Agora o. Olha, o espanto da galera, meu. O espanto da galera é o melhor. É realmente uma coisa não, que não cara, é normal, tipo, né? Eu já me espantei com o cara ter gostado de Castlevania 64. Agora ele me diz que é melhor do que o de PlayStation 2, aí com certeza. É muito melhor, aliás. Nossa. Ele só não ganha do Lord of Shadow. Esse eu acho que é o melhor 3D mesmo. Ô, louco. Mas assim, como segundo... Olha, segundo Castlevania 3D, eu coloco o 64. Ah, caraca. Temos aqui alguém que entendeu a pauta do podcast, né? Agora o pior é aquele do Wii, lá. Aquele do Wii de luta é zoado. Aquele lá nem considera Castlevania. É. Mas agora manda aí, nomeia os pregos do caixão dele. Por que, que você acha que ele afundou? Porque é uma bosta, porque velho. Tá é ruim, né? Caramba, é o âmbito geral, assim mesmo. É tipo... óbvio, velho. É, mas se você pegar hoje, tipo assim, se te derem um Nintendo 64 com esse jogo, você ligaria e jogaria mesmo, hein? Eu acho que eu jogaria, viu? Ui, cara, que... Se eu tiver tempo pra jogar, eu jogo, sim, sem problema. Nem a música é boa, velho. Nem a música é boa. Ah, é boa sim, a música do começo do violino é da hora. É, só essa. É porque não tem música, né? Nossa, cara. O jogo nem tem música. Ai, ai, vamos seguir o enterro, ai, literalmente ai. Seguir o enterro. General Jota, sua vez. Qual aquele jogo que quando você joga, sua cachorra fica latindo aí pra parar de... Bom, cara, essa aí na época ela não tava nem viva, né? Que é muito tempo atrás, mas... Ah, então você poupou ela disso. É, poupei ela disso. Pô, cara, esse jogo, na verdade, só eram dois que tinha pro Nintendo 64. Era o Fighter Destiny. Você já ouviu falar desse jogo? Cara, eu nunca ouvi falar desse jogo, velho. Pô, então vocês não ouviram falar, e ainda bem que vocês não ouviram falar. Era tipo um jogo daqueles de luta bizarro que saiu pro Nintendo 64. E eu lembro que na época eu gostava muito, cara. E tipo, o jogo era drogadão. Tinha tipo um ninja que se chamava Ninja. Bom, boa. O último chefe era uma vaca, cara. Até porque ele é um ninja, ele não vai sair falando o nome dele por aí, né? É. O último chefe era uma vaca. Um dos personagens era brasileiro, se chamava Bob, e ele falava inglês, né? Esse do chefe vaca tem o Earthworm Jim feelings aí. Não, tipo, o Earthworm Jim é um jogo bom, cara, mas esse jogo era de luta, era tipo tudo tenso, os controles eram horríveis. O... Como é que era o nome do brasileiro que você falou? Bob. É, bem brasileiro mesmo. É original, né? Aí no 2, eles botam ainda mais drogada, que esse Bob se disfarça como um americano lá, e a lutadora do Brasil se chama Adriana, pelo menos o nome é nosso, só que era uma sambista. É, faz sentido. era raro ter jogo de luta no 64, né? É, cara, e tipo, esse jogo era o pior de todos os jogos de luta do 64, cara. Não tô brincando, e eu achava bom na época, e tinha um palhacinho chamado Pierre, tinha uma bruxa, tinha um negócio todo esquisito, cara. Tá, mas você tinha quantos anos quando você jogou isso aí? Você gostava, cara, do palhacinho, né? Não, eu não jogava por causa do palhacinho, não, eu jogava por causa da vaca. É, eu tinha, quanto? 6, 7 anos, eu sei lá, eu sei que eu gostava, sei que hoje em dia eu fui tentar rejogar, sabe? Mas é muito ruim o jogo, cara. Não adianta, todo mundo falava que na época que jogava eu não gostava e eu gostava, eu era o único. Ah, então mas você mudou de opinião, né? Não, mudei de opinião hoje, mas o jogo era... mas eu gostava na época. Ah, mas isso aí é aquela síndrome que a gente já falou com o Pascoal, velho. Quem tinha 64, qualquer fita que o cara tivesse ele gostava, porque só tinha aquela. Pelo que eu alugava essa fita, cara. Puta, aí é... Cara, você alugava, meu. Aluguei umas 2-3 vezes, eu acho. Sim, é um problema de chegar na locadora, é ser locado, né? É verdade, né? Quantas tinham na locadora? Agora minha curiosidade, quantas tinham na locadora? Você chegava lá, tinha umas 3, 4? Ou não, só tinha essa? Isso aqui só tinha essa. Caraca, meu, o dono deve ter rido muito, velho. Você devia ser o único cara que alugava essa bodega. Eu devia ser mesmo, cara. Cara, o jogo era tenso, tipo, você podia terminar o jogo assim, dando um golpe qualquer, assim, já acabava a luta rapidão. Era um negócio todo esquisito. Eu não recomendo pra ninguém nem testar esse jogo, tá ligado? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você entrou na locadora, olhou pra essa fita e falou, eu vou levar essa. Cara, eu olhava a capa, assim, tinha um lutadorzinho lá. A primeira vez você entrou, eu falei, vou levar essa. Ou não, você foi atrás de outra, já tinha sido alugada. Eu acho que na época eu ainda não tinha Star Fox, eu tava atrás do Star Fox. Eu não... Fall in love. Eu peguei a vaca na capa e se apaixonou. Caramba, general. Cara, eu tô aqui chapado pensando na cabeça do dono da locadora, cara. É que, tipo, passava na cabeça dele? Na época que eu não tinha Star Fox, cara, eu ia pra alugar ou ele, né? Ou alugava o GoldenEye ou o F-Zero. Mas aí não tinha nenhum dos três no dia. Quando não tinha, eu alugava outro jogo qualquer. Mas aí nesse dia foi esse que acabou alugando. Eu aluguei mais uma vez depois. Mas o jogo era ruim. Caraca, que louco, cara, que louco. Eu já vou emendar no meu aqui. O meu é uma história assim meio triste, né? Tipo, eu tô com todos aqui, mas é, o meu jogo, assim, que só eu gostava e ninguém gostava, mas tem esse Nintendo 64 feelings, mas foi há duas gerações atrás, aconteceu comigo. Quando eu comprei o meu Nintendinho, o meu primeiro Nintendinho era aquele High Top Game da Milmar. Então ele veio com um jogo chamado Silent Assault, que é um jogo de um soldadinho que vai pra frente atirando, ele tem que desviar de umas coisinhas e vai pra... É o que eu chamo de contra de pobre. Entende? É o contra do pobre, né? Então, você não tem dinheiro pra ter contra, você tem Silent Assault. Então, cara, tipo, eu não tinha outro jogo pra jogar. Comecei a jogar, peguei gosto pelo jogo, velho. Jogava ele pra caramba. Só que, cara, eu emprestei a fita pra um monte de gente, ninguém gostava da porra. E o pior, tipo assim, o pessoal experimentava e falava assim, ah, não vou emprestar meu jogo e ficar com isso não. É, tinha muito disso, né, o valor do... Puta, tipo, ah, não vale não, cara. Tipo, eu não tava nem oferecendo, eu não queria sacanear o cara, eu não queria fazer uma troca definitiva, sabe? Mas porra, cara, quantas vezes eu tentei emprestar o contra de um amigo, cara. Eu falava, depois ele me emprestou de dó. E eu ralei pra caramba pra terminar aquele jogo. As pessoas tinham pena de mim, bicho, por causa daquele jogo. Nossa, que triste isso. Eu olhava e falava assim, pô, cara, esse seu jogo aí é muito ruim, velho. É tipo, cara, esse jogo é muito ruim, cara. Eu tô com pena de tu. Toma aqui um Mario aqui pra você jogar. Cara, ó, mas eu vou falar pra vocês. Ó, eu consegui, tipo assim, eu tenho certeza que a pessoa não jogou, mas deixei a fita lá de garantia. Eu consegui emprestar ele pra alguém que me emprestou o Battletoads. Olha. Consegui emprestar ele pra alguém que me emprestou o DuckTales. Nossa, cara. E consegui também deixar emprestado com o camarada que me emprestou o Contra. Mas eu tenho certeza que nenhum deles jogou, cara. Nossa, mas ela não... é achievement, hein? É achievement. E, pra você ter ideia, eu tentei trocar, eu não conseguia nem trocar pelo Tiger L, que era o cartucho que via no clone da Nintendinho do CCE. Todo mundo tinha Tiger L, eu achava da hora Tiger L, cara. Eu não conseguia trocar, velho. Circus Charlie, sabe? É, tipo, cara. Mas, velho, procurem aí no YouTube Silent Assault do NES, assim. Pô, é bacaninha, galera. O cara vem assim. Não, o soldado ele vem entregue, tipo, numa asa delta, assim. Aí solta as asa delta, cai no chão, vai tocando a mesma musiquinha. Você vai atirando, tem que abaixar, levantar, tem buraquinhos pra esconder. Pô, da hora, cara. Eu não convencia ninguém. Cara, eu tô vendo aqui a imagem do jogo, parece meio zoado mesmo. Pô, eu sabia que isso ia acontecer em cast, cara. Ah, pô, cara, mas eu consegui, velho, ó. Emprestei esse cartucho pelo Battletoads e pelo DuckTales, cara. Pelo pô, cara, conta, foi depois bom. De muito implorar. Cara, tu viu na tela de start dele aqui, parece aqueles bonequinhos de soldado que tu compra. É, então, cara, eu podia até chegar, né, falar assim, gente, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui não, pedindo emprestado o seu cartucho em troca desse. Emprestado. Emprestado. Mas é isso, esse é um dos jogos que só eu curtia, cara, ninguém mais curtiu, só eu joguei e todo mundo ficava longe dele. E voltando aqui à roda, né, o início da mesa redonda, vamos voltar para Homem Mal. Qual outro jogo que causou esse feeling aí, você, Homem Mal? Pô, vamos lá, vou deixar o polêmicozão por último mesmo, mas o próximo agora foi um que saiu para Live Arcade em duas partes, que é o Watchmen, The Endless Night, parte 1 e 2. Pô, cara, eu lembro que até eu comprei os pontos pra você colocar, meu. Você gastou nisso aí, né? É, cara, o que afundou o jogo, meu? Meu, ele é um beat'em up clássico. E, cara, ele não tem co-op na live, velho. Só tem co-op local. Isso é uma coisa que, meu, que afundou mesmo o jogo. E a outra, cara, até hoje, tanto parte 1 quanto a parte 2 custa 1.200 pontos, cara. E eu comprei os dois, cara. Comprei tanto o primeiro quanto o segundo. Saiu até em disco, só que como eu já tinha comprado o primeiro na live, né? Eu não ia comprar o disco depois, né? Acabei comprando por 1.200, ó, parte 2. E, cara, é um puta beat'em up, cara. Quem gosta de beat'em up, tem um dos poucos jogos que eu acho que 360 que vale a pena você chamar alguém. Ô, toma o controle aí, vamos jogar. Porque, putz, o jogo ele é muito bom, cara. É um beat'em up classicão, é curto, tanto parte 1 quanto parte 2. Mas os personagens são bem legais. A história é só pra te dar um motivo pra dar porrada em punk, cara. Tipo história de filme pornô, né? Fala pra justificação. Com certeza, cara. Mas, putz, cara, é um beat'em up muito bom, cara. E, meu, o que afunda nele mesmo é o preço, cara. Meu, até hoje, 1.200 pontos. Isso é um absurdo, mas eu acho que, por exemplo, no meu caso, principalmente, que eu tenho o Wii pra jogar com a minha namorada. Aí fica na casa dela. Aí a gente vinha pra cá, pra minha casa, pô, tem o 360 e o Play 3 aqui e não tem um diabo de jogo pra você jogar. E quem falar que é mentira vai apanhar, porque é mentira mesmo, cara. Play 3 e 360 não tem um jogo co-op, tá tudo lá no Wii, cara. Pra você jogar, jogar ali sentado na mesma televisão, não tem mesmo. Aí, putz, cara, o Watchmen, ele é a salvação mesmo, cara. Quem gosta, quem tem saudade aí dos Street of Rage da vida, pô, cara, pode comprar o Watchmen aí. Quem jogou dinheiro fora comprando o The Warriors Street Brawl aí... Deveria ter comprado o Watchmen, cara. Deveria ter comprado o Watchmen, que, meu, o jogo é um beat'em up classicão, é muito bom, cara. Se você... The Warriors tem só o nome. É, então, se você engolir o fato do preço e de só fazer co-op local, porra. Esse do Watchmen é aquele baseado no filme, na HQ? Então, ele não é baseado no filme, ele é baseado... Porque assim, o filme, ele conta a história dos Watchmen e tal, mas ele conta antes da Lei Kinney, ó, a nerdice chegando. Da Lei Kinney, antes de banirem os vigilantes, conta a época que o Horsarch e o Coruja... Eles eram parceiros. E o legal é que a parte 1 conta o início da parceria e a parte 2 conta o fim dessa parceria. É um universo estendido. Pra quem não assistiu ou não leu, não faz diferença nenhuma. Mas quem assistiu ou leu o gibi, é um universinho estendido que a história vai ser até legal, viu, cara? Mas, pô, é um jogão. Eu recomendo mesmo. Engulam o preço, chama alguém pra jogar aí. Sei que ninguém faz isso mais hoje em dia, chamar alguém pra jogar ali na mesma televisão, mas, pô, eu recomendo, cara, a falta de jogo do gênero nos consoles fudidões, isso eu tenho que tirar o chapéu pro Ica. Só tem os antigos, né, que estão ressaindo aí, ó. Tipo, vai saindo na Live Arcade, na PSN, os antigos, tipo Street of Rage, esses aí vai saindo, né, mas jogo novo é difícil. É, então, mas jogo antigo não te dá aquele... Joga no Mami, né? Jogo antigo você joga no Mami. Nostalgia, você ganha qualquer coisa nova, cara, coisa nova, que, pô, não tem, cara. A co-op tem o Rayman também, né? Que é co-op local. Rayman Origins. É, então, Rayman tem no Wii, jogo lá. Uhum. É, então, acaba nesse aspecto, velho, o Wii é imbatível, cara, é feito pra isso. Ainda assim, recomendo. Pido você mesmo... 200 pontos, seja caro, mas eu recomendo, compra parte 1, compra parte 2 ou compre em disco, que eu acho que é mais barato que comprar em ponto. São 1.200 bem pagos. É. Apesar de ninguém gostar. Cara, você tem que engolir a seco 1.200 pontos, cara, mas eu acho um bitema pão. É, vou ver se de repente dão uma PSN, né? pra quem é Gold. Pra quem é Plus. Acho difícil, se não baixou o preço na live, que eles adoram empurrar coisa velha 400 pontos, não vai baixar. Mas tipo, lá os caras já deram até Braid. Então, exato. Os caras dão coisa lá do A, de repente pode dar uma coisinha lá do B ali. Então, beleza. Mas a esperança é a última que eu... Mas só vou conferir nessa circunstância. Nem duvido. Então, não. Vem aí, pega um fim de semana, senta aí, a gente joga. Acho que é divertido assim também. Mas bacana. Vamos lá. Mr. Bubbles, qual outro jogo? Bom, outro jogo também que eu joguei muito, até quase furei o disco, é o Final Fantasy X-2. Que é a primeira continuação que teve no direto de um Final Fantasy. E que foi massacrado pela maioria do pessoal que é fã ou que gosta da série. Assim, ninguém gostou. Todo mundo falou que era, sei lá, Panteras, era Spice Girls, cacete. Que eu isso? Não... Panteras? Panteras. Do Charlie Angels? Isso, Charlie Angels, é. Caramba. Porque quem chegou, você chegou a jogar o 10, né? Aham. Uh-huh. Ah, o 10 então, é bom. Então, mas o 10-2, ele não tem nada a ver assim com o 10, assim, a história. Porque ele pega... A Yuna, lá, que é a principal, tipo, ela vira outro personagem praticamente, né? Porque ela fica toda alegrinha. Ela vira tipo Spice Girls mesmo. A história, eu confesso que é fraca, assim. Eu também não gosto. E ele praticamente destrói os personagens. Mas o que eu gosto mesmo é da jogabilidade, assim. É muito boa. Acho que era um dos melhores jogabilidades de RPG que eu já joguei, assim. É muito dinâmico. usava, ele usa aquele esquema de job, que você tem profissão, quem conhece o RPG sabe que tem a profissão lá, só que você podia trocar as profissões dos personagens durante a batalha. E você tinha que escolher qual que você queria colocar pra ser trocada e tal. Então eu achava muito, muito dinâmica a batalha, assim, era muito legal de jogar. Outra coisa boa também era que ele foi feito pra você jogar pouco tempo. Tipo, todo RPG todo mundo sabe que é pra você morrer, perder a vida lá jogando, né? Mas eles, tipo, planejaram ele em missões, assim, não era uma história direta. Você tinha missões, então dá pra você jogar pouco tempo, dá pra você jogar uma hora, duas horinhas, desligar o videogame e continuar no outro dia, sabe, de onde você parou, sem se perder muito. Só que ele provavelmente deve ter sido uma das piores vendas aí. Talvez não tenha sido muito mal de venda, porque o nome é forte, né? Mas é, muito pega bobo, né? Então, mas... Mas de crítica deve ter sido fraco, sim. É uma cilada, Bino. Não é, tô falando, o jogo é bom, cara. Joguem, deixa. Ah, cara, se um cara diz que Final Fantasy VII é ruim, diz que isso é ruim, eu vou jogar esse aí. Porque o cara que diz que Final Fantasy VII é bom, tá doido. Ah, certo. Bom, aí vai de gosto. Mas discórdia. É bom, é, joguem. É que o pessoal já olhou, é que o pessoal tem muito de olhar o negócio e já entortar a cara, entendeu? Mas assim, a história realmente não é boa, assim, é fraca. Só que a jogabilidade é muito boa, o jogo é muito grande, tem bastante sidequest pra fazer. E eu fiz 100% nesse jogo, velho. Eu joguei pra caramba, fechei ele até mais de uma vez. Caramba. É que hoje em dia ninguém vai mais jogar, né? Esse jogo provavelmente nunca vai sair remake. Talvez saia um remake do 10, mas desse não vai sair, não. Mas esse aí, tipo, deve ter alguém mais aí que gosta, né, pô? Deve não. Ter, velho, deve alguém ter. No mundo, assim? No mundo, né? É, no mundo, assim, deve ter mais alguém que deve gosta. Deve ter uma galera que gosta. É claro, o pessoal vai falar assim, ah, tem fã que, tipo, gosta de qualquer lixo que saia, né? Tipo, mas... É, então, um dia eu vi, cara, uma caixinha desse jogo dentro de um carro, velho, dentro de um Lada. Tá ligado? É. Não, dentro de um Lada é foda, cara. Mas eu recomendo, né? Se você gosta de um RPG frenético, vale a pena. Vale a pena. Bacana, vamos que vamos seguir o enterro. Raid, qual é o próximo joguinho da lista? Nossa, o próximo é bizarro, hein? É Sonic? Não, ainda não. Ah, mais bizarro do que o Castlevania 64 é difícil. Então, eu tenho um gosto meio estranho, né? Eu sempre gostei muito de trem, desde pequeno, né? De trem, locomotiva, vagão, sabe? Coisa ferroviária, assim. Você teve Ferrorama? Eu tenho ferrorama. Ferrorama não, é ferro modelo, né? É aquele negócio mais... Ixi. É, então, negócio mais carinho. Eu fiz até uma maquete, né, de ferromodelismo, tem os trenzinhos aqui e tudo, né? Tudo réplica igual de verdade mesmo, né? E o que eu tem gosto... Tem gente em cima? Tem que compor uns bonequinhos em cima? Tem os bonequinhos, tem os bonequinhos, tem o... Não, falando por em cima, pra surfar, estilão Rio de Janeiro. Dá pra pôr. Depende do realismo da maquete, mas dá pra pôr. Então, e eu gosto de jogar simulador de trem, né? Olha que coisa bizarra isso. Cara, trem jogar é uma... Véio. É, então, é, não jogar... acredito, velho. É verdade. Eu até comprei um computador caríssimo, computador poderoso, ele roda Skyrim no Ultra, e eu fico jogando isso nele. Ah, cara, mas acho que é mais divertido, né? É, então, depende do que você chama de divertido, né? Eu acho divertido. Porque, tipo assim, o trem você não faz muita coisa, né? Ele só vai pra frente e para, né? E eu fico horas fazendo isso. Tipo... você conduz o trem, né? Tem dois tipos de simuladores. Um que você cria a ferrovia e vai administrando. E tem aquele o tipo... O que deve ser bom. É. E tem o tipo que você é o maquinista e vai conduzindo o trem, né? Que é o que deve ser ruim. É. E é esse que eu gosto. Pô, cara, eu vou aproveitar, vou te atrapalhar aí. Uhum. Tem uma máquina... De um jogo japonês de simulador de trem no Shopping Morumbi. Ah, olha, eu acho que eu tenho passado uma vez lá. É, e uma vez eu fui jogar, cara, e putz, eu jogo, além do jogo tá tudo em japonês, tinha um negócio que tem que pisar, uma alavanca, um negócio que parecia um meio volante. Pô, a única coisa que me divertia é que toda hora que apertava o negócio errado, lá via os passageiros tudo caindo, assim, né? Tinha uma telinha, a tela maior era a visão do trem e do trilho, né, que era somente o trem e o trilho. E a outra telinha menor era os passageiros, né? Aí, putz, cara, não dava outra. Tava puxadona na alavanca e você vê todo mundo. Mas, cara, é a única diversão que eu consegui enxergar naquilo, velho. Ah, eu desculpa. Acho divertido, porque ele é bem realista, né? Assim, se comprar com um trem de verdade, né? E não é muito fácil, parece que é fácil, né? Dirigir, conduzir um trem, mas não é muito fácil, né? Fazer ele parar na estação certinho. E por incrível que pareça, né, tem bastante gente que gosta disso. Tem esses simuladores aí, tem vários deles, né? Tem um clube com carteirinha e tudo. Tem. Pior clube tem, do fim clube de semana. Trenzinho, né? Tem bastante gente que gosta disso e tem... Eles são bem realistas até, são jogos até bem feitos, né? Tem na Steam lá o Race Simulator, né, 2012. É um dos jogos que tem mais DLC. Acho que é o que tem mais até. DLC de hoje. Olha só, cara, até o joguinho de trem, simulador de trem, tá apelando pra DLC, cara. Tá. Imagina os DLC, velha maluca, assalto no trem. Trem do Rio de Janeiro, os caras surfando DLC em cima. É tipos diferentes de locomotiva e lugares diferentes, né? Cara, é sério. Tem a SciTech. Outro universo. Tem a SciTech, que é uma empresa que só faz controle especializado. Meu, eles têm uma puta linha pra esses simuladores de trem, cara. Mas tem tanto DLC, cara. Tem meu, DLC pra simulador de trem, cara. Me explica uma porra dessa, Batman. Como é que pode? Cara, tá em estado de choque. Cara, tô em estado de choque, velho. Tô em estado de choque, cara. Então, são locomotivas, né? Que você tem, você baixa locomotiva e... Você já baixou a daqui do ABC aqui? Não, eu queria muito, viu? Eu queria muito, mas não tem isso aí. Essa daqui? Não tem. Será que tem a versão da CPTM que para? Eu já baixei um mod com um trem da CPTM, o trem daqui, é o 440, né, o modelo, é o TR-440, que é esse trem que tem da... Não, até o modelo do trem. Sei tudo. Sem modelo, sem tonelagem, sem voltagem. Nós temos um fanboy de trens aqui. Ó, se um dia eu tiver no trem, uma criança passar mal, eu consigo conduzir e levar chegar na estação. E aprendi com videogame aí, com simulador. Olha. Vai dizer, cara, que você nunca sonhou num dia que você tá na sua casa, você tá no trem, aí tem um atentado terrorista e tipo, meu Deus, precisamos de alguém pra conduzir o trem, você já levanta, não se preocupem. Eu sonho com isso direto, mas no meu caso é, meu Deus, precisamos de alguém pra matar os terroristas. Então, inverte a situação. Alguém aí, aqui sabe manejar um M16, um irmão, eu. Alguém aqui sabe conduzir um trem, eu. Ai. Escreve, cara. Existe um submundo das pessoas que curtem jogo de trem, velho. Pois é, então, ó. Se alguém precisar de algum controle de trem, ó, eu tô aqui disponível. Porra, cara, eu que jogo Race 07, eu que jogo lá os Simula Live for Speed, me achava hardcore, cara. Nossa. Pô, cara, eu jogava simulador de avião, agora, tá ligado? No bom agora, cara. Simulador de trem é o que há, velho. É. Underground. Cara. Dá pra jogar com a G27? O G27? É, meu volante, o simulador de trem? Não sei, talvez, né? Ia ser interessante. Acho que tem que ser só aqueles lever de Flight Simulator, deve servir. É, né, então. É incrível, cara. Nossa, tô chocado. Tô chocado, mas eu acho que eu vou falar algumas coisas que também ainda vão chocar as pessoas nesse programa. Então, vamos seguir o enterro. General Jota. Pô, cara, agora, esse jogo aqui, eu acredito que só tem eu e mais uma pessoa que gosta. É, vocês conhecem a série True Crime? Opa. Conheço, pô. Vamos lá, hein? Ah, então você não gosta. Fala True Crime 2. Não. Fala o 2. Porque se for o 2, você pode. Não precisa nem falar mais nada. Você errou na escolha do jogo. Ah, errei. Ah, então tudo bem. Então eu errei na escolha do jogo, então vou ter que escolher outro, porque eu ia falar o New York City. É o 2, ou animal. Ah, esse é o 2? É, o... Pô, que eu conheço o primeiro é o Streets of L.A., ô égua. O Streets of L.A. Então, tá, é o primeiro. Bom, continua. Ah, tudo bem. Continua, que esse 2 é uma merda mesmo. Ah, então, ninguém gosta do New York City, né? Então, tudo bem, é esse que eu quero, esse aí que eu escolhi, porque eu gosto desse jogo. Tipo, eu conheci o jogo por um camarada meu que tem aqui perto. Ele dizia que jogava direto e tal, que ele gostava. Eu fui experimentar o jogo e, pô, eu gostava do jogo, sabe? Assim, eu achava melhor que o GTA San Andreas, pelo menos. E eu joguei. Caramba, Não, eu acho que é o GTA San Andreas, cara. E o GTA San Andreas não é o meu favorito, não, mas se você achar um True Crime melhor que um GTA, é triste. Não, eu achava melhor que o San Andreas, entendeu? Eu não achava melhor que o Vice City, mas eu achava melhor que o San Andreas. Não precisa nem falar nada, cara. O Lula roubou minha fala, cara. Cara, é muito tenso, cara. Então, pra você ver, né? Mas acho que eu serei morto até o fim do cast, então tudo bem, vai, continua, pode blasfemar à vontade. Tudo bem, então eu gostava desse jogo, eu curtia porque tinha o sistema lá de os carrinhos lá, que não tinha uma grande variedade, mas dava pra você comprar uns carros lá disfarçados, assim, de polícia. E tinha um sistema lá de tinha um crime no meio da rua, você ia lá resolver. E estilo de combate que você comprava também, dava pra você pegar uma katana, cortar a perna das pessoas, pegar a perna da pessoa e bater nos outros. E eu lembro que eu falava desse jogo e ninguém gostava mesmo, entendeu? E só eu e um camarada que gostava. E é mais ou menos isso, né? Ninguém gosta do jogo mesmo, como eu vi. Vai ver que ele é muito ruim, né? Não, não sei, cara. Eu gosto dele até hoje. Só pegou o jogo, de boa. Então, mas repito. Vai ver que é porque ele é muito ruim, né? É, vai ver que é porque ele é muito ruim. Que susto, meu. Você achei que você ia falar um é muito bom, mas... Não, aí tudo foi bem. Foi o New York City mesmo, que era aquele negão lá, o Marcos. Ixi, que credo. Bela e caixão, né, meu irmão? Não, mas agora me fala o qual é o ponto alto do jogo. Você falou dos carrinhos e tal, mas o que te fez jogar? Pô, cara, com certeza não era história. Eu acho que era mais a diversão mesmo, cara. Eu gostava das missões que ele tinha. Gostava de sair no meio da rua parando todo mundo com distintivo, tá ligado? New York fucking police, aí parava todo mundo e torturava os moradores e foda-se, entendeu? Era policial mesmo nessa porra. Falou agora um verdadeiro carioca, hein, meu? Falou. Realmente é o que eu imaginei. Eu até imaginei o texto do Tropa de Elite falando: ó, você tá esculachando os moradores, hein? Isso vai dar problema, hein? Não é, velho? A gente é um espelho do ambiente que vive mesmo, cara. É. Incrível, incrível. Bom, eu já vou emendar, então, no minha próxima escolha, que é um jogo de Xbox One, né? E incrivelmente tá ligado com o cast da Rare. Eu mencionei ele no cast da Rare. É o Grabbed by the Ghoulies, cara. Que, meu, alguém aqui conhece? A gente falou que o jogo era ruim. Joguei, outro... cara. Então, podcast, você vai agora falar que ele é bom? Né, então, tipo assim, não, eu falei que o jogo era bom no podcast, eu não falei que o jogo era ruim, ele não fez sucesso. Vai trair o Lula falou que o jogo era bom e que até a namorada dele gostava. É, então, só eu e ela, o homem mal, você curtiu um pouquinho esse jogo? Nossa, cara, joguei bastante, velho. Então, mas eu acho que foi só a gente, velho. Ah, então foi só, eu peguei com você também. É, então, não, tipo, cara. Ó, fala, homem mal, fala. Aproveitar, quando eu comprei o meu Xbox, eu não tinha jogo nenhum. Aí fui lá no Lula, falou, empresta um jogo, ele emprestou o Grabbed by the Ghoulies, cara. Então, meu, joguei bastante, também gostei, cara. Eu não sabia que ele era rejeitado, não, tadinho. Mas, nunca mais ouvi falar dele, mas... Eu não consegui emprestar pra ninguém também, viu? É. Não colava. Foi só pra mim mesmo, que não tinha jogo nenhum, foi, tinha acabado de comprar o console. Exatamente, foi Nintendo 64 Feelings. Totalmente. Mas, cara, eu achava muito carismático, cara. A história era clichê, assim, né? Você chegava, ficava com a namorada presa numa mansão, aquele estilo desenho animado. Aí vinha aquele desafio, um monte de esqueleto ou um monte de fantasma pra você enfrentar. Mas era tudo bem caricato, assim. Era da hora você quebrar os esqueletos, assim, e a caveira vinha mancando pra cima de você. Ter os monstros que arrotava, peidava. Então, tipo assim, era um jogo de terror, mas um jogo de terror esculacho, cara. E... meu... eu gostava de jogar aquilo pra caramba, ele ia ficando desafiante pra frente, cara, tinha uns desafios difíceis, velho, e era todo em cel shading, assim, é um jogo que é bonito, galera, olha aí no YouTube, cara, e as musiquinhas eram carismáticas, não é um puta jogaço, lógico, né, foi o que eu comentei no cast da Rare, é um jogo bacaninha, mas, pô, ninguém gostava, velho, eu também, acho que o público do Xbox era muito Halo fã também, né, então, tipo, acho que isso contribui, assim, tipo, pro jogo não colar. Né, a plataforma, a maioria do pessoal que tem Xbox é pessoal bem FPS, assim, então não rolava, cara. Mas cara, é um jogo que eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei no Xbox One, velho. Eu acho que matou ele foi os controles, cara. O modo de jogo, se jogar com os dois analógicos, um analógico pra andar, o outro analógico pra atacar. O segundo jogo super feliz simples, foi o Tio Vilma. Então, mas cara, eu tipo assim, eu não demorei muito pra acostumar com aquilo. Porque você colocava o analógico, ele ficava batendo automático pro lado que você colocava pro segundo analógico. Na realidade, tipo assim, se você pegar jogos como Zombie Apocalipse, entende? Ou até mesmo Geometry Wars, é o mesmo esquema de jogo. E tipo, como o jogo era poligonal, né, você usava os gatilhos só pra girar a câmera. Então, mas também eu acho que a jogabilidade pra época não era uma jogabilidade que o pessoal tava acostumado. Eu concordo com o meu irmão que isso daí fazia muita gente rejeitar. Você olhava, tinha cara de jogo de plataforma, mas os controles eram muito diferentes, então ajudou muita gente a rejeitar o jogo. Mas, pô, cara, eu curtia, velho. Não consegui. Porque a Rare já lançou dois aqui, né? Uhum, já, você vê a Rare. É, a Rare já mandou dois aqui, pô. Você vê. Já mandou dois, cara. Já mandou pra ver dois. Como ela tá mal, né? É. Mas vamos. Só um último pra deixar um gostinho. Se alguém for youtubar esse jogo, procura pela cena da festa, cara. Cara, é demais, velho. É uma das melhores partes do jogo. Cara, é muito engraçado, velho. Muito engraçado. É, e as caveirinhas fazendo assim, se defendendo assim, tá ligado? Como se fosse tomar porrada de box, assim, ou chamando você, vem. Cara, é muito louco, cara. Muito louco. Mas só a gente gostava, né? É, beleza. Vamos seguir o enterro aí, já emenda. Homem mal, qual o seu próximo? Bom, meu próximo vai ser polêmico. Vai fechar ali a lista aí sua. O mercado recusou o game, os jogadores recusaram esse game. Mas até hoje os caras não conseguem entrar num acordo do porquê não gostam do jogo. Um não gosta do jogo por ele não ter se adaptado ao século XXI. E outros não gostam do jogo porque ele é moderninho demais. Que é o Duck Nukem Forever, cara. Eu acho que isso não é muito polêmico, não, cara. Quase ninguém gosta desse jogo. Então, é aí que tá. Só que é aí que eu acho engraçado. Uns não gostam porque fala, porra, o jogo, a jogabilidade é ruim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E outros falam, pô, mas o jogo é ruim porque parece muito com o Duke Nukem antigo. Cara, mas, meu, a jogabilidade, ela é jogabilidade padrão de FPS. Eu não achei a jogabilidade ruim. Então, é, jogabilidade, mas aí que tá. Tem nada de... Quantos jogos com a mesma jogabilidade a gente não tá jogando nessa geração? Um monte, cara. Com algumas variações, é claro, né? Mas é esse que é o problema dele, cara. Ele é o Duke Nukem 3D antigo com gráfico HD. Ou seja, tem gente que reclama que ele não se compara aos jogos novos. E tem gente que reclama porque ele é muito parecido com os jogos antigos. Ah, mas o que o pessoal esperava? O pessoal esperava... É Duke Nukem, não é Call of Duty. Então, é Duke Nukem, não é Halo. Mas é exatamente esse motivo que ele tá na minha lista, cara. Que, meu, Duke Nukem Forever foi... Eu adorei o jogo. Eu não esperava nada diferente. Acho que por isso que eu aceitei o jogo. Porque eu não esperava que fosse nada diferente daquilo que eu recebi. Eu recebi o Duke Nukem antigo com tapa visual. E também com mais peladas e tal. E menos censura, porque antigamente era... O bicho pegava mais, né? Mas, putz... Esse aí é o meu último da lista. Que, cara, Duke Nukem Forever é jogo pra fã mesmo. E, pô, recomendo aí, ó. Tá barato. Pode vintão, comprar e jogar. Vintão? Consegue comprar por vintão? Opa, consegue, cara. Será que eu consigo trocar meu Skyrim por ele? Acho que consigo. Acho que você troca o Skyrim por umas 6 cópias dele, cara. Umas 6 cópias dele? E o cara ainda vai ter feito mau negócio. Porra! Mas, ó... É aquele jogo que, tipo, meu, $56 é duro pagar, cara. É duro pagar 190 conto nele. Mas agora aí que tá vintão, trintão, ô, pode comprar. Pode comprar que é diversão garantida. Tipo, a única coisa que ficou meio diferente dos antigos é que agora o Duke Nukem tem limite de arma, né? Que nem nos FPS modernos. Antigamente ele carregava umas 300 armas, né? É, mas pelo menos as armas que ele não carrega 300 armas, mas pelo menos não, todas. Não, sim, eu lembro que não todas era 300. Todas antigas. Ele carrega, pô. Aham, uhum, sim. Incrível. Incrível. Acho que sozinho, né? Sem o meu irmão. Não, tenho certeza. Não, mas... cara, eu acho que eu vou tentar trocar um jogo por esse. Você me deu uma ideia, vou arriscar no troca-jogo. Cara, eu também tô querendo. Acho que eu também vou trocar algum jogo meu de Play 3 antigo aqui que eu tenho por um Duke Nukem de Xbox, cara. Que eu até vi um pouco do jogo e eu gostei do que eu vi, entendeu? Acho que eu vou arriscar qualquer coisa que eu não esteja jogando por ele. Skyrim. É, então. Né? Mas beleza, vamos seguir o enterro. Mr. Bubbles aí, passa da a última extremoção aí. Ó, outro jogo também que eu gostei bastante, que o pessoal não embarcou no estilo do Homem Mal também, não sei porque o pessoal não gostou, que também é um jogo novo de uma franquia antiga, é o Prince of Persia. Que saiu agora pro PlayStation 3 e pro Xbox. Não, mas o Forgotten Sands lá? Não, Prince of Persia. O último. Só apenas é Prince of Persia. Não, o último é o Forgotten Sands. É aquele que é tipo desenho. É o penúltimo. Sim, não disse que ele era o último, eu disse que era um jogo que saiu. Não, sim. Tem a piranha que fica te salvando toda hora, né? Isso, coitada, né, piranha, pô. A princesa, né? Pô, o jogo é muito bom, velho, e ninguém gostou. Eu gostei. Ah, temos aqui uma exceção, né? Então, mas... É muito bom. Joguei, não. É, nem arrisquei. Você não arriscou, meu irmão? Nem arrisquei. É, ele, eu vi ele mais como uma releitura do jogo antigo, porque ele é meio um pouco diferente mesmo. E o pessoal ficou muito no negócio do jogo, você não morrer e tal. É igual a gente tava discutindo esses dias, acho que eu tava discutindo com o Raid. Você morrer ou não ali, não importa, cara. A única diferença que vai dar é uma tela de game over e você ter que voltar lá de trás, sabe? Tipo, o desafio dele é o puzzle, né? É, o desafio dele, eu acho, é mais a exploração. Você pegar aquelas bolinhas luminosas lá, né? Não, mas ele tem puzzles também no meio, né? Que você tem que resolver. Tem também. Então, são ele alguns, é difícil, sim. É, não é um jogo fácil. Você chegar até certo ponto, às vezes tem um desafio, né? Você tem que resolver ver qual é o melhor caminho, né? É, não, e tem as batalhas também. Se você não é, tipo, você morre, mas você tem que começar tudo de novo, né? É então não. Desafio dele é você comprar, depois que você comprou é fácil. Sinceramente, eu não achei um jogo que o pessoal se sentiu tão ofendido assim. O jogo é bonito pra caramba, tem um mundo grande pra explorar, assim, tem bastante coisa pra você pegar. Tem um final bem interessante que eu gostei. E pena que não vai ter a continuação dele, porque o final deixa um espaço pra continuação, né? É, o que é estranho é que, tipo, o Prince não parece o Prince, né? Ele também não parece o Persa também, né? É, ele não é na Persa também. É, então. Ah, mas ele já é baseado no personagem da Disney, não é? Não, o personagem da Disney é um outro jogo. Esse é o último, é o Forgotten Sands. É. Ah, é, tá certo, eu joguei do PSP o Forgotten Sands. Esse aí parece esse é mesmo. Esse parece um moleque desses que fica em shopping, sabe? Um americano, assim. Ah, sim. É, eu já achei o mundo fantasioso, não dá pra comparar com o mundo que a gente tem aqui, mundo normal. Ele é bem fantasiosão. Não, eu gostei, ele assim, ele é uma releitura do título, assim, né? Não tem nada a ver com o jogo antigo. O personagem é outro, a princesa é outra lá que não tem nada a ver. Ah, eu gostei bastante, assim, eu acho que vale a pena. Hoje em dia ele deve estar bem barato também, ele deve ser... Vintão. Ah, deve ser até menos. Tudo a promoção do vintão, hein, galera. Olha o serviço que a gente dólares, tá fazendo. É, tipo, não vai, vou confundir com reais, né? 20 dólares, né? 20 dólares. Tá dizendo não, não, mas eu acho que sem zoeira. Sem zoeira, cara. Se você conseguir achar gente vendendo, você vai pagar 20, 30 reais. É que é aquela, né? Tipo, o pessoal tem que gostar. Ele tem um pouco. Eu acho que ele tem um pouco daquilo dos jogos da Rare. Eu acho que é isso que é um pouco que me chama nele, sabe? Será? Ele tem aquilo de exploração, de coletar. Ele tem as coisas pra. Mas ele é um jogo bem artístico, cara. É um jogo visualmente bem chapado. Assim. Ele é bem bonito. Ele é bem bonito, sim. Parece meio uma pintura, pelo que eu vejo. Aquela segunda parte lá que tem aquele monte de balão, assim, é muito bonito, né? É, você tem aquele negócio de restaurar o mundo também, né? Que você chega, o mundo tá todo chupado nas trevas, né? Eu acho que ele o Kami, né? É, estilo Kami. É, eu acho que ele entraria na categoria de jogos que meu pai e minha mãe iam pedir pra jogar. Pra eu poder pra assistir, porque é bonito de ver. É. Então, se ele fosse o Prince of Egito, ele tinha vendido mais, tinha feito mais sucesso? Não, porque aí ele perde o nome forte, né? É, então, mas você falou que um dos piores problemas dele é o vínculo. Não, eu falei que o pessoal xingou porque é um Prince of Persia, esse que é o problema. Tipo, você espera aquilo que você já jogou, entendeu? E ainda mais depois da trilogia do PlayStation, que foi bem sucedida. Mas eu falo, se a pessoa jogar sem ficar esperando aquilo que ela acha que, que tem que ter num Prince of Persia, talvez ela goste mais, tá? Agora, porque não vendeu, também não sei. Caraca, então, povo exigente. Então, mas cara, eu não acho o jogo tão zoado, não. Mas eu sei que é vintão pra comprar ele. Beleza, vamos seguir o enterro. Hyde, é agora que rufem os tambores. Então, o próximo jogo agora é Sonic. Ah, sabia que ia ter o Sonic na lista. Pô, mas é um só, Hyde, não pode ser um monte. Não, mas... não gostei disso. Não pode ser uma série, né? Tem que ser um dia. Então, esse Sonic em especial que eu escolhi, né? Não é dos 3D, que os 3D eu nem considero. É o Sonic Spinball do Mega. Que é... Ele era diferente dos outros, né? Que você não era um jogo de plataforma, era um jogo de pinball, né? E eu sempre gostei de pinball. Mas por que ninguém gosta? Porque é ruim. Não, mas é ruim? É ruim. Os caras fazem um jogo de pinball ruim... Eu acho muito esforço. Difícil, cara. É muito fazer esforço. É ruim, porque a jogabilidade dele é horrível, assim, muito horrível. Cara, mas a jogabilidade de um jogo de pinball é dois ruim, botão. É ruim, é horrível. Como consegue, cara? É caraca, cara. É horrível, cara. É ruim. A física dele é irreal, assim. Eu joguei um jogo de amarelinha pro Kinect e a jogabilidade ser ruim. É que eu lembro do... Sabe aquele Sonic... Tinha o Sonic Adventure, que ele vinha com o Sonic Adventure... Quer dizer, Sonic Adventure. Sonic do Advance. Que veio com o Sonic Advance 1 e mais o Sonic Pinball de Advance. E eu gostei do Sonic Pinball que tinha lá. Esse não tem nada a ver, é outro jogo. Ah, não tem nada a ver, então tudo bem. Sonic Spinball do Mega, né? Você controla o Sonic, né? O Sonic é a bolinha... E tem partes dele que você anda, né, no chão mesmo, anda como Sonic, e tem partes que você vai como Pinball, com uns flippers lá, e aquela coisa toda, né? Aí você tem que cumprir umas missões lá, fazer... É coisa de Pinball, né? Pra pegar as esmeraldas. Aí quando você pega, acho que 3, não lembro quantas são, né? Você vai pra próxima fase. São só 4 fases do jogo, só que você demora muito tempo pra fechar. Eu fechei, né, o jogo. Obviamente, né? Obviamente, né? O gráfico, ele é bem ruim, né? Não foi mesmo a equipe que fez do Sonic 2, né? Ele foi lançado entre o Sonic 2 e o Sonic 3. O pessoal achou que aquilo lá era o Sonic 3 na época, né? Mas, felizmente, não era. E é ruim, mas é zoado. A física era... Tipo, a mesa era encebada. O que que era? O Sonic era leve. Era a máquina, física, tipo... assim, que é irreal, sabe? Você vê que todo pinball tem uma física legal, né? Esse a aí... máquina tava manca, não tinha um calço num pé. É, não é uma máquina, que é tipo uma caverna que ele vai. É muito esquisito, assim. O que eu gostava nesse jogo, aliás, é que ele é esquisito. Ele é bizarro, assim. Tinha um monte de coisa bizarra, umas melecas penduradas assim no teto do lugar lá. Tinha umas... Os inimigos pareciam uns tubarão mecânico, sabe? Nossa. É viagem. Dr. Evil Feelings agora. Então, viagem total. Pô, então é daí que vem a física. Ele era leve, assim, sabe? Não tem aquele peso da bolinha de pinball mesmo. Ele era bem leve. Então o problema de física com a SEGA é recorrente, então. Desde essa época até o Sonic 4, né? Eu acho que os jogos que não tem o Yuji Naka são ruins, né? Esse provavelmente não, eu acho que não tinha. E eu tenho esse jogo até hoje e jogo no iPhone, né? E é tão ruim quanto o do Mega. Por incrível que pareça. Tá tudo preservado lá. Tudo preservado, mantiveram toda a parte ruim dele. E tinha pro Master também e era a mesma coisa também, tão ruim quanto. E gráfico horrível. E eu acho que ele é o segundo pior jogo do Sonic em 2D, porque o pior mesmo é o Robotnik Machine lá, que é Tetris. Ah, mas também você tá trazendo umas coisas que, pô, esse aí ninguém conhece. Eu conheço. Mas também, cara, ninguém conhece, sim, conta, cara. Tetris não conta. Tetris deve ter até um Tetris do 11 de setembro, assim. Tetris sai com pois tudo. Faz sucesso, cara. É uma boa ideia, hein? É uma ideia genial isso aí, cara. Até te as peças em formato de pedaço do prédio, velho. É bem puta. Louco. Ai, ai. O prédio. Quando você limpa muita pedra, quando você limpa muita peça de uma vez, assim, você encaixa, aí vem um avião, bate e arranca todas elas. Pode crer, né? Você chama o air strike do bagulho, tá ligado? Muito louco, muito louco. E vamos seguir no enterro aqui. Caixão e vela preta, general. Qual o seu último caixão e vela? É o Legend of Zelda 2 Adventures of Link, lançado pro Nintendinho. E ele é considerado a ovelha negra da série, porque ele é diferente de qualquer outro jogo que você vai encontrar. Então, tipo, tinha o primeiro Zelda, que teve aquela jogabilidade por cima e tal, mas o Zelda 2 foi um negócio diferente. A exploração no mapa era por aquilo, mas o resto das fases era tipo 2D, tipo câmera de beat'em up, sabe? Era tipo o Mario, né? É, então, tipo o Mario. E você tinha que agachava, dava uma porrada abaixado, pulava e saltava e dava uma espada na cabeça do cara, tipo, saltando. E quase ninguém gosta desse jogo, só que eu gosto pra caramba. Puta, esse jogo é o pior Zelda disparado mesmo, hein? Ah, cara, eu não sei. Porque eu acho que foi uma involução. Tipo, eles tinham um sistema de fazer a batalha, sabe, com aquela visão isométrica, tudo, que era uma coisa revolucionária, e eles voltaram atrás no 2, fazer uma coisa 2D. E o jogo é difícil pra caceta, velho. É, o jogo é difícil pra caramba, mas eu gosto do jogo. É o mais difícil de todos, não é não? É, o mais difícil, acredito que seja, mas eu gosto, cara. Tipo, eu gostava do sistema, que tinha vários golpes lá e tal. O último chefe dele também é legal, que é o Dark Link, que você enfrenta a sombra do Link, né? Que depois eles repetiram no Ocarina of Time, e eu gostava do jogo, gostei bastante do jogo até. Ah, você tem razão, esse jogo é o pior Zelda disparado mesmo. Pô, então acho que eu vou jogar esse, vai que eu goste. É, mas louco, você gosta, né, cara? mas eu gostava, cara, tinha um estilo de golpe assim diferente, meio que mudou, mas eu gostei mesmo assim. Como é que, qual que é aquele Castlevania que é o pior de todos, o Raid? 64. 64? Não, o 2D. 2D? Não sei. É aquele de Mega Drive? Castlevania 2, Simon's Quest. É, então, ele tá... Ah, esse era tipo Simon's Quest mesmo, só que o Simon's Quest era muito mais retardado. Sei não, hein? Era sim, cara. Eu não tô brincando, não. Sei não, hein? Ele é realmente, dentro da franquia, ele é o pior disparado mesmo, assim. Não, sim, pode ser. Ele é o pior, sim, mas ainda tem acho que uma ou três pessoas na Terra, tipo eu, que gosta, entendeu? Não, mas Simon's Quest ninguém gosta. Eu já vi uma pessoa falando que gosta também, mas é meia dúvida mesmo. Simon's Quest? Não, Zelda 2. Ah, tá. Zelda 2, porque Simon's Quest ninguém gosta. Eu não sei, eu não joguei muito dele pra saber se eu gosto ou não, quem sabe. Porque que é por não dá isso. Pra você jogar muito pra saber se você gosta. Então vamos lá, general. Mesma pergunta. Saiu na live, 1.200 pontos. Compra ou não compra? 1.200? Não compro, não. Prefiro baixar o emulador aqui de graça. O amor tá fraco, hein, cara. 400, então. Aí compro. Até por 800 eu comprava, cara. Um troféu. 800 um troféu. Eu comprava. 1.200 eu não comprava. Comprava. Caramba. Só isso, falei, general. Só se tivesse troféu, né? É, se tiver troféuzinho, até. Isso é o fim da picada, isso é o fim da picada. Meu Deus. Ah, mas falando em fim da picada, vou baixar minha última velha caixão preto aqui, porque. Nossa. Cara, aconteceu comigo esses dias esse negócio. Esse negócio é assinar PSN Plus, né? Vem muita coisa de graça, vem coisa boa, né? Mas também vem outras coisas que também não são tão, mas te chamam a atenção. Então tem aqueles minis lá, né? Aqueles joguinhos da PSN. Que são jogos que normalmente custam 3 dólares por aí, se você for comprar. E tinha lá um de graça lá que chama Hamster Ball. Nossa, que susto. Achei que você ia falar o Nobby Nobby Boy, cara. Não, Hamster Ball. Aí a foto, assim, é um ratinho, que na realidade é meio manchadinho, parece um porquinho da Índia. Falei, vou baixar essa bodega. Isso te chamou atenção? Me chamou atenção, cara. A foto, eu achei carismática a foto do tio. Aí eu baixei o jogo, né? Instalei. Né? E aí, como é que é o jogo, né? Tipo assim, é um hamster, né? Um ratinho dentro de uma bola. Ele vai correndo. E tipo assim, é um jogo tipo F-Zero, Wipeout, sabe? Você vai desviando de obstáculos com o ratinho. F-Zero com o rato? É, então. Tipo, ele vai rolando. Aí você faz voltas, assim. Tem uns loops à la Sonic Ride. Caramba. Só que você vai de frente, assim. Aí você tem que controlar. E tem umas coisas que destroem a bola com o ratinho. Você não pode cair no negócio. Nossa, eu não consigo imaginar F-Zero com o rato. Eu achei uma viagem, mas o pior... Eu passei, acho que umas 2 horas jogando isso. E depois, durante o dia, me deu vontade de jogar. Nossa. Eu falei, puta, que vontade de chegar em casa e jogar Hamster Ball. Pô, velho. Detalhe, eu tenho Skyrim na mesa, assim, a caixa que o Barnes me deu. Mas me deu vontade de jogar Hamster Ball, cara. Caramba, Hamster Ball, mano, Skyrim. Cara, não sei se é, mas, cara, eu gostei. Cara, deu vontade. Eu vou confessar que eu joguei mais umas duas, três vezes. Eu tenho alternado ele com o Mario 3D Land do 3DS. Nossa. Até porque outro dia eu joguei tanto Mario 3D Land que eu tava vendo tudo em 3D. O videogame me avisou 2 vezes que eu precisava parar, eu ignorei os avisos e continuei jogando em 3D. Quando eu parei de jogar, eu abri o Note, eu tava vendo o Facebook em 3D, tava vendo tudo. Eu falei, que isso, cara? Porque com medo da minha visão não voltar, então tem alternado com o Hamster Ball. Mas, assim, mas qual tipo... é melhor, o Mario 3D ou o Hamster Ball? Ah, o Mario 3D é melhor, cara. E mas se eu... o Hamster Ball fosse em 3D? Ai, ferrou, hein? Aí ferrou, hein, cara, porque o Hamster Ball em 3D, aquela profundidade, aqueles loopings, assim, com a bolinha e o ratinho dentro correndo, ele faz, ele tem os barulhos, né? Cara... Que brisa, cara. Que brisa. Não acredito. Cara, me deu vontade de jogar o jogo. Eu já joguei umas 3 vezes, assim, mas a primeira vez eu fiquei, assim, hooked, assim, grudado no jogo por um tempo, cara. Eu nem recomendo vocês assistirem no YouTube, que é perigoso, cara. E pra quem é PSN Plus, tá de graça, hein? Vocês podem baixar e experimentar. Eu fiquei curioso agora. Isso aí é um forte candidato a eu gostar, hein? Pelo que você disse. Loop do Sonic, né? É, então, velocidade, essa coisa toda aí, ó, legal. É, hein? Então, é... É um hamster, tipo assim, né? É um hamster, cara. É carismático, cara. Eu lembro dos porquinhos da Índia que meu primo tinha. Que deixava 2, voltava, tinha 3. Aí depois você ia tomar um café, voltava, tinha 4. Né? Você ia pra escola, quando chegava à tarde, tinha 8. Eles ficavam lá, se reproduzindo. Um atrás do outro. Nunca vi bicho que dá cria mais que aquilo. Nossa senhora. Nossa. Realmente eu fiquei assim grudado no jogo, cara. Mas tenho certeza que ninguém vai gostar ou vai achar delírio depois se ver e falar: cara, o Lula tá ficando doido. Alguém nossa, para. Eu caí nessa de jogo da PSN no Noob Noob Boy, cara. Eu acabei perdendo também umas 3, 4 horas jogando o jogo, mas sabe, você não se joga pra entender o que que tá acontecendo, cara? Não, esse é muito simples, não tem o que entender. Eu comecei assim e dei a falar assim, nossa, meu, não é um jogo de rato. Só que aí eu fui jogando e abrindo outra tela, e outra tela, e outra tela, e outra tela, e outra tela. Você vai jogando, cara. É, então, é que tá, é que você ainda baixe Noob Noob Boy. Eu acho que é menos, mais nonsense ainda que esse, cara. Bom, mas essa foi a nossa lista aqui. Vamos começar as menções honrosas aqui, vem quem tem menções honrosas. Homem mal, qual a sua menção honrosa? Tem alguma? Cara, minhas menções honrosas aqui, eu vou primeiro. São, ó, Red Faction Guerrilla. Não fez muito sucesso, mas muito bom. Ah, mas é bom, hein? O jogo é bom mesmo. É bom mesmo. Mas não fez sucesso, não sei porquê. Não fez sucesso, não. Medal of Honor, o novo, não fez sucesso porque 4 horas e pouco de gameplay, mas agora custando $19, pode comprar. Vintão, é o vintão. É, então. E agora, já que alguém, os pessoal tirou umas aí do fundo do baú, tinha um joguinho no Mega que, putz, cara, eu era igual o que você falou da sua fita do NES lá, cara, que era um jogo de luta chamado Power Athlete. Nossa, eu nunca ouvi falar. É esse naipe de jogo. Não precisa nem falar mais nada. Mas, cara, essas aí são as minhas menções honrosas, cara. É, Raj, alguma menção honrosa? Tem um monte, ó. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Muito, muito bom. Nunca joguei. Tanta versão esse do... jogo, cara, deve ser muito ruim. Minha menção honrosa também, cara. Minha menção honrosa também. Tanto a versão pra PlayStation quanto a de 64. É muito bom esse jogo. Acho que mais a versão de PlayStation era melhor. Eu puxei várias vezes. Vocês devem saber que eu acho esse jogo horrível, né? É, você e 90%, 98% do planeta. Então, torcida do Flamengo. Não, mas o meu eu não gosto porque é do Sub-Zero. Ah, tá. Entendi. Nossa. Beleza. Antes de fechar o cast, vou falar de novo, que eu fiquei até surpreso agora, que eu comentei agora há pouco do Noob Noob Boy. Uhum. Aí eu vim no YouTube procurar um vídeo pra mandar pra vocês, né? Aí tem um vídeo aqui postado em 11/7/2010. Esse vídeo tá aqui. 0 pessoas gostam, 0 pessoas não gostam. Nossa! Ninguém nem se deu trabalho de ver o vídeo, cara. O vídeo é Forever Alone, né? Esse é, cara. Com escreve. Total. Então, outro jogo aqui bom também é Drácula 2. Eu demorei 2 anos pra fechar ele. É horrível o jogo, eu adorei. Caramba. É, Arquivo X pra PlayStation. Acho que o Mr. Bubble jogou, né? Eu vi você jogando. Ah, você viu jogando. É muito ruim também. Eu vi você sofrendo. É, eu achei muito bom. São 4 discos, ó. 4 discos. E Fighting Nossa. Force, que é aquele que você luta com quadrados. Ah, esse aí eu jogava e eu gostava na época também, cara. Jogava muito, cara. Otto, tio Otto lá, o inimigo. É, da hora. Eu jogava pra caramba também, cara, Fighting Force. Da hora, da hora. Essas foram suas menções, Raiz? Sim. Beleza, já cola. A minha era o Mortal Kombat Mythologies. Fica aí já a minha menção. E pra passar a régua aí final, General J, você tem menções honrosas? Cara, eu acho que a única menção honrosa mesmo que eu tenho é do... Cypher Fruit do PlayStation 2, é o Dark... Sei lá o que, eu não lembro o nome do jogo, mas... É, os do Play 1 eram bons. Ah, então, o Play 1 é... Dark Shift. Pior que eu acho que é esse mesmo nome. É, merda preta. Dark Shift? É, merda. Não, Shift, eu ouvi. É Dark Shift, eu acho, o nome do jogo. Uhum. Mas enfim, os do Play 1 eram bons, aí eu fui jogar o do Play 2, eu gostei, mas o jogo é considerado ruim pra caramba. Só essa. Então, beleza. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso cast de jogos que só a gente gosta e ninguém mais gostou. A gente quer saber se vocês passaram por esse tipo de situação também. Então... dividam com a gente através de cartinhas e do nosso mural. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui e até o próximo OrionCast.